surgiu a internet, os artistas puderam divulgar-se muito mais facilmente. Daí, muitos desconhecidos tornarem-se estrelas e anónimos virarem fenómenos. Mas mesmo assim, há muitos bons talentos esquecidos ou escondidos. E são esses que vamos conhecer neste programa. Talentos, produto Rádio Câmara, às quintas das 9 às 10 da noite, no canal 2 da Antena Web. A sétima arte tem tempo de antena no canal 2. Às segundas-feiras, pelas 21 horas, Gianni Luna e a Rádio Justiça trazem até o nosso auditório Rádio Cine. Entrevistas, análises e trilhas sonoras que marcaram a indústria do cinema. Fique ainda atento aos lançamentos em DVD no território brasileiro. Rádio Cine, toda segunda-feira, às 9 da noite, no canal 2 da Antena Web. Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá amigos, de volta essa semana mais uma vez com o nosso bate-papo musical e como sempre procurando trazer para você o melhor daquele repertório que já não ouvimos mais nas rádios convencionais, rádios comerciais. Estamos aqui, como eu sempre falo, cumprindo essa missão que nos dá muito prazer, ouvir e compartilhar a boa música popular brasileira. Eu sempre digo isso também, ouvir música é uma coisa maravilhosa, quando podemos, além de ouvir, compartilhar, aí é uma maravilha, aí fica bom demais. E é para isso então que eu convido você nessa próxima hora, para ficarmos juntos e ouvirmos a boa música. Músicas que eu tenho certeza que te trarão lembranças, pelos sucessos que foram, pelo tempo que já tem, né, de produzidas, de compostas, de gravadas, muitas delas. Momentos que às vezes não foram tão bons, mas já são passados. E é sempre bom reviver, relembrar, eu acho que é sempre válido, sempre interessante. Agora, sem sofrimento, né? Eu acho que a lembrança e a saudade são muito boas, são muito legais, mas não com sofrimento. Sofrimento nunca é bom. Então vamos fazer isso agora, vamos deixar a emoção tomar conta do nosso ser, do nosso corpo, do nosso coração, do nosso espírito e relaxar, reviver bons momentos. Nosso programa de hoje, além daquele repertório tradicional que vocês conhecem, teremos o nosso Escolha a Sua Música, com mais três músicas que eu tenho certeza difíceis de serem escolhidas. E hoje vamos falar, vamos estar abordando o nosso programa, nosso quadro, A Jovem Guarda. Né? Então quem já passou dos 40, como eu, 50, né? Como eu, vão ter a oportunidade, com certeza, de relembrar, como eu falei, esses bons momentos. E vai ser difícil escolher, eu tenho certeza. Também teremos o resultado do Escolha Sua Música do programa passado. Você já mandou e-mail, já escolheu, já mandou e-mail para batepapomusical1@gmail.com e já está aqui o resultado. Também por esse e-mail você pode participar com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, pode fazê-lo de viva voz se quiser. Basta mandar um arquivinho gravado ao seu e-mail e a gente coloca aqui de viva voz. Também a sua listinha de 14 a 15 músicas para o nosso especial do mês, programa que vai ao ar na última semana de cada mês. Ele é produzido por você, ele é feito por você. Você escolhe, dentre aquelas, com certeza, diversas músicas, né, que você gosta, todos nós gostamos de muitas músicas, Mas escolhe 14 a 15 dessas músicas, de preferência aquelas que você não ouve, né, com facilidade, enfim, manda para mim essa listinha, né? A gente vai então compartilhar, dividir esse seu gosto musical com os nossos ouvintes. Tudo isso pelo bate-papo musical 1@gmail.com. Vamos abrir a parte musical do nosso encontro dessa semana ouvindo a voz bonita do Lúcio Alves, relembrando a voz gostosa, no grave, bonito, do Lúcio Alves, um pouco anasalado, né, mas muito bonita, interpretando Maria, composição de Ari Barroso e Luiz Peixoto. Cabe bem direitinho dentro do meu coração. Ai, Maria, Maria, de olhos claros cor do dia, como os de nosso Senhor. Eu, por vê-los tão de perto, fiquei ceguinho de amor. Maria, no dia, minha querida, em que juntinhos na vida nós dois nos quisermos bem, a noite em nosso cantinho, hei de chamar-te baixinho, não has de ouvir mais ninguém. Maria, Maria, era o nome que eu dizia quando aprendi a falar da vozinha coitadinha que eu não canso de chorar. Ah, Maria. Gostosa a voz do Lúcio Alves, né? Muito bonita a voz do Lúcio Alves. Cantou pra gente Maria, de Ari Barroso e Luiz Peixoto. Na sequência, vamos ouvir uma outra cantora que também bastante coisa bonita. Eu acho assim que o começo da carreira dela, na minha opinião, foi muito melhor. Ali pelos anos, final dos anos 70, início dos anos 80. Depois ela deu uma caída no meu gosto, na minha opinião. A Joana, ela vai cantar pra gente Doce Prisão, de Dudu Falcão e Danilo Caymmi. É sempre passa nos meus olhos, colorido como foi. Acordo em preto e branco e é claro que me dói. Mas o amor é sempre bom, é sempre bom o mel da sedução, é sempre bom o pique da paixão, é sempre bom, faz bem pro coração. E pra que negar que vai do cinza até o tudo azul. Ao amor é sempre bom, é sempre bom o mel da sedução, é sempre bom o toque da paixão, é sempre bom, faz bem pro coração. E pra que negar Danilo Caymmi e Dudu Falcão, ouvimos na interpretação da Joana, Doce Prisão. Pedido musical que vem agora do Pará, nosso ouvinte André Luiz, que mandou e-mail para batepapomusical1@gmail.com e pediu para ouvir com Caetano Veloso, Rapt-me Camaleoa. A composição é do Caetano Veloso e tá aí, tocando para você, André. Rapt-me Camaleoa, capte-me a uma cama boa, capte-me uma mensagem à toa, de um quasar pulsando loa, interestelar canoa. Leitos perfeitos, seus peitos direitos me olham assim, fino menino, me inclino pro lado do sim. Rapt-me, adapte-me, capte-me, capte-me, coração. Se querer, se merecer, ser um camaleão. Rapt-me, camaleoa, adapte-me ao seu nemequita. Uma cama boa, capte-me uma mensagem à toa, de um quasar pulsando loa, interestelar canoa. Leitos perfeitos, seus peitos direitos me olham assim, fino menino, me inclino pro lado do sim. Rapt-me, adapte-me, capte-me, capte-me, coração.

estrela por aí. Enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí. Enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí. Ouvimos essa beleza de rock interpretada pelo Raul Seixas, do Raul Seixas e do Paulo Coelho, SOS. Por Quem Chora Ana Maria, composição do Juca Chaves, vamos ouvir na interpretação belíssima dos Titulares do Ritmo. Titulares do Ritmo, acho que foi o conjunto, foi o grupo musical de maior tempo de estúdio. E eles gravaram não só gravações em álbuns próprios, mas de jingles, de acompanhamento com outros cantores, back vocal, né, para outros cantores, e constitui, então, está no Guinness Book, o grupo brasileiro de maior tempo de gravação, tempo de estúdio. Vamos então ouvir com os Titulares do Ritmo, do Juca Chaves, Por Quem Chora Ana Maria. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Ouvimos com os Titulares do Ritmo, Por Quem Sonha Ana Maria, composição do Juca Chaves. Eu falei, Por por quem chora, né? Na chamada. É por quem sonha, Ana Maria. Composição do Juca Chaves, a belíssima interpretação dos titulares do ritmo. Vestir Azul, um dos grandes sucessos do Wilson Simonal no final dos anos 60. Composição do Nonato Buzar. Estava na tristeza que dava dó, vivia vagamente e andava só. Mas eis que de repente me apareceu um brotinho lindo que me convenceu, dizendo que eu devia vestir azul, que azul é cor do céu e seu olhar também. Então o seu pedido me incentivou, vestir azul. Sorte então mudou, vesti azul. Minha sorte então mudou. Passei a ser olhado com atenção e fui agradecer pela opinião. Então senti que o bruto estava toda mudada, parecia até que estava apaixonada. Então eu fiz charminho e acrescentei, só vinha aqui saber como eu fiquei. E aquele olhar do bruto me confirmou, vesti azul. Minha sorte então mudou, vesti azul. Minha sorte então mudou. Então eu fiz charminho e acrescentei, só vinha aqui saber como eu fiquei. E aquele olhar do broto me confirmou, vesti azul. Minha sorte então mudou, vesti azul. Minha sorte então mudou. Todo mundo agora comigo, é, vesti azul. Ouvimos com Wilson Simonal, do Nonato Buzar, Vestir Azul. Tito Madi, um dos grandes nomes, dos grandes representantes da Bossa Nova, vai cantar pra gente dele Carinho e Amor. Quem não gosta disso, né? Se você quer voltar, você quem manda amor. Nem tudo está perdido em nossa vida. Se eu choro por você, você também por mim. Por que chorar assim? Por que sofrer assim? Se quer me devolver toda alegria, esqueça o seu orgulho que nos mata e volte por favor, venha correndo que estarei para lhe dar carinho e muito amor. Se você quer voltar, você quem manda amor.

eu procuro ir disfarçando. Parece que eu sabia que hoje era o dia de tudo terminar. Pois logo notei quando telefonei pelo seu jeito de falar. Eu nunca pensei quem eu tanto amei fosse assim me desprezar. Revisitando hoje a Jovem Guarda, trouxemos três trechinhos de músicas para você escolher aquela que você quer ouvir na íntegra na semana que vem. Eu tenho certeza que é bastante difícil a sua escolha para quem viveu a Jovem Guarda, para quem viveu aqueles momentos. Música 1, Jair Adriani, Ninguém Poderá Julgar-me. Música 2, Vanderléia, Eu Te Amo. Música 3, Vanderlei Cardoso, Bom Rapaz. Escolha a sua música e mande o seu voto pelo bate-papo musical1@gmail.com. E na semana passada, nós deixamos para vocês escolherem mais três canções, que foram música número 1, Cláudia Telles, Eu Preciso Te Esquecer, música número 2, Peninha, Sonhos, e Rony Von, Tranquei a Vida. Música campeã da semana, essa aqui, Cláudia Telles, da Cláudia Telles, Eu Preciso Te Esquecer. Preciso te esquecer e ter que seguir sem pensar em você. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Bate-papo musical 1@gmail.com, e-mail para sua participação, com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, envio do seu repertório para o especial do mês, programa que vai ao ar na última semana de cada mês. Ele é feito por você, ele é produzido por você. Você manda pra gente uma listinha de 14 a 15 músicas e nós vamos compartilhar o seu gosto musical com os nossos amigos, com os nossos ouvintes. Também o seu voto para o Escolha a Sua Música. Tudo isso pelo e-mail batepapomusical1@gmail.com. Marisa Gata Mansa vai cantar Cadeira Vazia, de Sá, Rodrigues e Guarabira. Sabendo ainda por que as pessoas se amam, se é que as pessoas se amam, como fazem crer? Porque se não se amam, onde é que está escondido o tal do amor por qual tinha me guardado 25 anos? Tenho dentro de mim umas vontades estranhas, que às vezes são de chorar, outras de rasgar o meu coração. É nessas horas que eu canto o velho samba-canção, estragado por pessoas que o ouviram da maneira errada. O dia que eu ficar sabendo que o campo de trigo secou, se é que alguma vez floresceu, como fazia crer? Porque se floresceu, onde é que está escondido o tal do pão que dizem que se faz com a farinha? Tenho dentro de mim uma certeza absurda que às vezes me faz chorar e outras vezes guardar o meu coração. E o velho samba-canção que diz pra você voltar, seu lugar aqui na minha mesa, sua cadeira sempre está vazia, sempre vazia. Ouvimos com a Marisa Gata Mansa, do Sá, Rodrigues e Guarabira, Cadeira Vazia. Trouxemos a filha, até foi a campeã do nosso Escolha Sua Música. E agora a mãe, Silvia Telles. Aliás, a canção da Cláudia Telles foi feita exatamente para Silvia Telles. Ela tinha um problema, enfim, pessoal e tal. E ela fez depois que a Silvia Telles morreu, nos anos 60. Ela fez no início dos anos 70 essa canção, Eu Preciso Te Esquecer. Mas voltando a Silvia Telles, ela vai cantar Antônio Maria e Ismael Neto, Canção da Volta, né? Vejam a doçura também da interpretação da Silvia Telles. Hum. fazer o que meu coração pediu. Nunca mais vou ouvir o que meu coração mandar. O coração fala muito e não sabe ajudar. Sem refletir, qualquer um vai errar. Mal em fugir, eu fiz mal em sair do que tinha em você. E errei em dizer que não voltava mais, nunca mais. Hoje eu volto vencida a pedir pra ficar aqui. Meu lugar é aqui, faz de conta que eu não saí. Ouvimos com a Silvia Telles, do Antônio Marido de Maior Neto, Canção da Volta, nessa belíssima e fantástica interpretação da Silvia Telles. Silvia Telles, né, que, cara, se eternizou também por esse estilo de música, né, samba-canção, teve sua incursão também na bossa nova, mas sobretudo pelo estilo mesmo do samba-canção. E ela tinha uma voz muito gostosa, né? Silvia Telles e a Maísa, para mim, elas têm um pouco de algo em comum, né? Não de voz, não de, mas não, talvez na interpretação, não sei exatamente, mas eu vejo uma certa semelhança entre as duas. Bate-papo musical 1@gmail.com, e-mail para sua participação. Trio Amaranto, um trio mineiro, não sei se ainda existem, mas gravaram, pelo menos tem 3 álbuns delas, e elas gravaram primeiro álbum, Canções do Djavan. Vamos ouvir aqui do Djavan, Mal de Mim. Veja uma belíssima interpretação e arranjo do Trio Amaranto. Ouvimos nessa beleza de vocalização, de arranjo, de harmonia do Trio Amaranto cantando do Djavan, Mal de Mim. E agora estamos chegando ao final do nosso encontro dessa semana e, como eu sempre falo, fechando com chave de ouro o nosso programa, nosso encontro dessa semana com Vânia Bastos, uma cantora extremamente pouco executada, né? A gente quase não ouve falar na Vânia Bastos, mas eu gosto muito dela, acho que ela tem um potencial imenso, uma voz bonita, uma interpretação muito gostosa. Ela vai cantar Paulista, composição do Eduardo Gudim e J.C. Costa Neto. Vamos ouvir? Na Paulista os faróis já vão abrir, pra invadir os jardins onde a gente aqueceu uma paixão, manhãs frias de abril. Se a avenida exilou seus casarões, quem reconstruiria nossas ilusões? Me lembrei de contar pra você nessa canção que o amor conseguiu. Você sabe quantas noites eu te procurei nessas ruas onde andei. Contam de passeia hoje esse seu olhar. Quantas fronteiras ele já cruzou no mundo inteiro de uma só cidade? Se os seus sonhos emigraram sem deixar nem pedra sobre pedra pra poder lembrar, dou razão. É difícil hospedar no coração sentimentos assim. Se a avenida exilou seus casarões, quem reconstruiria nossas ilusões? Me lembrei de contar pra você nessa canção que o amor conseguiu. Você sabe quantas noites eu te procurei nessas ruas onde andei. Contam de passeia hoje esse seu olhar. Quantas fronteiras ele já cruzou no mundo inteiro de uma só cidade. Se os seus sonhos emigraram sem deixar nem pedra sobre pedra pra poder lembrar, dou razão. É difícil hospedar no coração sentimentos assim. E assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical. Quero agradecer a sua companhia comigo até agora, sua presença. Participação hoje do André Luiz, nosso ouvinte lá de Belém, do Pará. Obrigado, André, pela participação. Continue aí divulgando, ouvindo, divulgando e participando sempre com a gente, ok? Quero convidá-los a participar pelo bate-papo musical 1@gmail.com com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, envio do seu repertório para o programa especial do mês, programa que vai ao ar na última semana de cada mês. Ele é feito por você, produzido por você. Você manda a listinha de 14 a 15 músicas e vamos dividir o seu gosto musical, compartilhar o seu gosto musical com os nossos amigos. Também quero convidá-los a ouvir e divulgar o nosso programa, a nossa emissora, e convidá-los ainda a ouvir a minha coluna Essa Letra, Essa Música na Rádio MEC AM do Rio de Janeiro, no programa Todas as Vozes. A minha coluna vai ao ar diariamente, de segunda a sexta-feira, às 9h30 da manhã. Não sai daí, que ainda vem muita coisa legal para você. Até a próxima semana. Fiquem com Deus. Adeus. Estou indo embora. Não posso ficar nem mais um minuto.